November, acho que o disco autorizado reingresso na final do ano 7, reporte curta final. Reporte lá na curta final, November, acho que é isso. Aquele horário do plano, Mike e Juliette? Não possuo nada no sistema, baixa a internação com a IS. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinha e mantém pista 1 no zero, está 3733. Papa Romeo November Oscar Whisky, autorizado pouso, pista no 7, vento 1.30 graus, 1 no zero nós. Autorizado pouso no 7, November Oscar Whisky. Polo 648, no solo 50, libera direita, taxiway Foxtrot, transfere controle solo em 121 no decimal 1. Direita, Foxtrot, 1211, Foxtrot. Do pátio principal. Autorizado o táxi até a saída do pátio 3, 3772. Posicionamento 6311, está com 156 a bordo, 5 horas e 10 da rodovia, pé no galhão para o táxi. Posicionar 6250, Juliette, portão 02, observando a saída do Airbus da companhia. Juliette 02, observando. 311, direita Indy Alpha, considero no 0, torre 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro no 0, 2, 0, bom voo. Salvador 648, ligou na pessoa. 648, voa, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, da Juliette, reporte, 648. Romeo November, Oscar Whisky, no solo 52, confirme local de estacionamento. Gente autorizada, efetuar 180, táxi pela pista, reporte na base da pista livre. O Salvador, o azul 2772, pode prosseguir no táxi? Afirmo, 2772, atento ao avião passeando. Segue parte 1 no Índia até o ponto que espera. Na torre 1895, ajuste no 020, bom voo. 1020, ponto de espera 10, 1895. Obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, Jornal 63, ponto de espera 10, pronto. Jornal 631, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Alinha e mantém. Número 648, ingresso em Juliette, portão 62, na parte 1. Juliette, parte 1, 62, 648. Xener 6311, alinhar decolagem autorizada, pista 10, vento 130 graus, 09 nós. Ao alinhar, decolagem, 631. November Oscar Whisky, para estacionar a frequência livre. Juliette, Feliz Santana, decola da 35. Meu Zulu Delta Lima, decolagem autorizada, pista 7, vento 120 graus, 08 nós. Oi, Salvador, o Azul 2772, ponto de espera da 10, não? Azul 2772, mantém o ponto de espera. Mantém 2772. Oceaner 6311, decola 55, transfere controle Salvador em 119, décima 8. Controle 198, obrigado, bom dia. Romeu Zulu Delta Lima, decola 56, reposta no través do farol de Itapuã para transferência. Reposta no través de Itapuã, Zulu Delta Lima. Torre Comodoro, tá 3896. Tá 3896, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 130 graus, 07 nós. Autorizado, pouso, tá 3896. Bom, 9098, bom dia, Golf, confere. Galeão, pronto, cópia. Pronto. Bom, 9098, autorizado Galeão, VP November 857, após Moussou, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, após Irume. Aciona 5512, controle 119, decimal 8. Estamos autorizados, nível 360, até 9857, Mouso. Decola da 10, curvando à direita, da El, Leda, Irume. 5512, transporte 9852 para ele. Mouso, 9098, chamaremos quando pronto para o curso de teste, na porção 7. 9098, planejamento correto. Timo, Mike, F, Juliette, decola da 35, confirme. Tio Papo Romeu, Mike, Eco, Juliette, autorizada Ferente Santana, 1.500 pés, decola da 35, segue direto feira, aciona 0135, controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 95. Salvador, um bom dia, Gol 1621, passando em Sierra, passa para a provisão. Gol 1621, bom dia, mantenha aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 020. 621. Tá 3896, no solo 58, libera direita, taxi Foxtrot, chame controle solo em 121, decimal 1. 211 na boca da 3896. Johnny? Eu? 234. Opa, vamos lá. Romeu Mike, Eco Juliette, autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Meia, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportaremos antes da Juliette, na 3896. Salvador, Gol 2065, 10 para o pushback acionamento. Gol 2065, portão 10, autorizado pushback acionamento, reporte táxi. Camara para o táxi, 2065. 0772, autorizado a área e manter. 0770. Área e mantenha no 02772. Tá 3296, autorizado táxi para o portão 05 via Juliet. Via Juliet para o 05, tá 3296. Tô falando, mas que é com Juliet livre táxi, chame em ponto de espera para o táxi papá. Alô, bom dia, vou Porto 632. Bom dia, Gol 1621, autorizado táxi via Alfa, reportante da Juliet. 0120 graus, 089. Livre de colagem, azul 2772, 510. Gol 2065 com 160 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, alterno Galeão. Gol 2065, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via parte principal, taxi fim de alfa. No ponto de espera semi-torre em 118.995, ajuste 1020. Simatiza via parte fim de alfa, ponto de espera de 295, 1020, ajuste. Azul 772, decolado ao Zuno 302, controle de Salvador 1935. 1935, boa. Salvador, bom dia, o azul 2772. Salvador 1198. Gol 1621, a vista Boeing da companhia taxiando à sua esquerda. Confirma, sou 631. A vista Boeing da companhia taxiando à sua esquerda. Negativo. O 621 após a passagem do tráfego, autorizado o táxi via Juliet para o portão 09. Ok, após a passagem do tráfego, segue para o 09 via Juliet 631. Lima Alfa Romeo, final pistola 7 autorizado. Final da 7, Romeo. Salvador, gol 12065, aproximado de ponto de espera da 10. Gol 2065, autorizado a alinhar e decolar. Vista 10, vento 090 graus, 089. Ele alinhar, vista e decolar, vista 10, 065. Alfa Romeo interceptando a final da 17. Lima Alfa Romeo, pouso autorizado pista 17, 090 grau 089. Baby pouso Romeo. Pegou 9098. Afirma. Gol 9098, coordene com a equipe solo, faz a passagem do Boeing da companhia sua retaguarda. Já está autorizado. Pushback, acionamento sem táxi. Autorizado, posicionamento, 9098, chamaré no táxi. Azul 5196, estabilizado na sua escuta. 5196, guarde autorização de pouso. Informação de tráfego, à esquerda, 1000 pés, final curta, pista auxiliar, Charlie 182. Aguardando a autorização, azul 5196. Gol 2065, recolada 06, controle de Salvador, 119, destino 8. 19, confirmando, 198. 119, destino 8, afirmo. Gente, obrigado, bom dia. Formeu na curtíssima final da 17. Confirmo que chamou. Prima Formeu na curtíssima final da 17. Cliente, 100 com 09. Cliente. Azul 5196, vento 110 graus, 099, pouso autorizado, pista 10. E busca 00, azul 4196. 5196. Bom, meu mais tempo direto autorizado a olhar e manter pista 17. Corrigindo, pista 35. Ingresse na cabeceira 17 e aguarde para a taxiada 35. Lima Alfa Romeo. O tráfego ingressando agora para alinhamento na pista 17. Vai se manter na pista 17. Autorizado o taxiamento. Ingresse na base. Aguardando o mesmo. Corrigindo. Vai como número 1 para a base. Mike Eco Direct. Mantenha-se na cabeceira 17. Dê passagem ao Citation 182. E a passaxia até a cabeceira 35. Então, César 182. É, 127 a bordo, ou 909? 137, cliente. Autorizado táxi, para o ponto de cara da pista 10 e a parte principal, táxi Índia e Alfa. No ponto de cara da semi-torre, em 118.95, ajuste 1020, ou 9098. Aqui é a postilha de chamelhada e pronto, pista 35. Lima Alfa Romeo, frequência líquida. Azul 5196, ligou o backpack. Azul 5196, Active Alpha, pode antes da Juliet. Alpha, chama a sua Juliet. Observador, um bom dia, voo 9098, ingressando ainda, próximo ponto de espera da 90, pronto. Voo 9098, autorizado, alinhar e decolar, pista 100, 100 grau 089. Autorizado, alinhar e decolar, 90, voo 9098. Oi, Salvador, bom dia, gol 0094. Gol 094, continua a aproximação, guarda autorização de pouso. Guarda. Gol 9098, decolado 113, controle de Salvador, 1193. 1935, 9098. Correção, 119,80. 980, boa tarde, 9098. Gol 094, ponto autorizado 510, 0090089. Livre, pouso, 0094. Papa Romeu Mike 7 Juliette, decolado 1213, controle Salvador, 119-8. Tente parar o controle agora da 98 na Juliette. Juliette. Golo 184, autorização Recife na ponte 04, frente do hotel. Golo 184, tá pronto, cópia? Pronto. Golo 184, autorizado para Recife, via Upazulu 17, nível 370, saída Pucajamo, Aracaju. Decola da 10, primeira curva à esquerda, aciona 5522, frequência do controle Salvador 119,8. Voo 1184, tá autorizado Recife, nível 370, decola da pista 10, Pucajama Aracaju, intercepta Pernambuco 17, transponde 5522, controle de saída 19.8. Correto, voo 1184, chame para pushback e acionamento. 1184, obrigado. Salvador, bom dia. Júlia Serra Tango, foi ILS, 3 milhas do externo. Intenção de pouso é após o externo, pouso está 17, se possível. Júlia Serra Tango, chame para o cancelamento do plano. Chamarei. Terra Tango informa que tem um urubu aqui a 2 mil pés aí, tá? Avisar o pessoal aí. Juliette, Terra Tango, informou? É, passei o externo agora e tem urubu aqui a 2 mil pés aqui, em cima do externo. Ciente. Manda na 4, solo 16, libera direita, controle solo 211. 211, gol 094. Juliette Serra Tango, 1500 pés, para abandonar visual para o UNO 7. Juliette Serra Tango, foi cancelado ao UNO 5, base pela direita, pista UNO 7. Base pela direita, UNO 7, Juliette Serra Tango. Tráfego Salvador, bom dia, hoje é 6333. Informação hotel para São Paulo. Bom dia, Oxené 6333, confirme o horário do plano? Para o 1332 do Zulu. Gente, Oxené 6333, ainda não confirmo o seu plano, vamos verificar junto à sala ES. Aguarde para a cópia. Passa para a cópia. Confirme o destino? São Paulo, Congonha. É, saída da El, Leda Motiva. Da El, Leda Motiva, muito obrigado. Salo, gol 1094. Gol 1094, autorizado táxi para o pátio principal via táxi Alfa e Juliet, portão 10. E Alfa Juliet, portão 10. Bom dia, voo no 621, com o hotel 08 para São Paulo. Mano, ele voou, 7, 1-0-0, grau 089. Pago. Congonha, se apesulou 1-0, após o base, eu apesulou 1-6 e conforme rota do plano. Nível 360, saída da El, Leda Mótima. Decola da 1-0, primeira curva direita, aciona 5524, frequência do controle de Salvador, 119, décima 8. 360, comprove rota para Congonhas, da El, Leda, Mótima, Ampersoluto, Ampersoluto, 3, 3, 3, 3. Decola da 10, a direita, 5-2-4-19-8, do gol 1-6-2-1, no 0-8. Correto, gol 1-6-2-1. Chame para pushback acionamento. Não. Pushback acionamento, gol no 1-84.04. Gol 1184, coordene com a equipe de solo após a passagem do Boeing da companhia que está taxiando agora na Juliet para o portão 10, está autorizado o feedback, acionamento, semi-taxi. Após a passagem do gol, que está indo para a posição 10, está autorizado o gol 1184, na posição 04. O Fini? Esse gol que está recebendo o nosso pushback, ele vai para 10 ou para 0-1? Para 10, né? Ah, sim, para 10. Ele está passando agora na Juliette, já vai... Já está autorizado o pushback na minha chama e para táxi. Está iniciando, obrigado. Gente. Na escuta. 6333, na escuta. Xené 6333 foi verificado o plano para o horário 1354 Zulu. Aí, em aproximadamente 3 minutos, já teremos seu plano disponível para a cópia. A sua escuta, muito Excelente. Gol no 184, está pronto para o táxi, está borra no 137, 3:22, São Gonçalo da Maranha. Gol 1184, autorizado o táxi para a ponte de ferro da pista 10, via taxi Índia Alfa na ponte de ferro, né? Semitorre, em 1895, ajuste 1020. 1020, Índia Alfa, ponte de ferro no 0, 1895, gol no 184. Obrigado e bom dia. Gol 1621, tá na escuta? O número 21 confirme, o senhor está na posição 08 ou posição 09 do quadro principal? 09, perdão, falei errado, 09. Gente, grato. Alô, Montizão 394, Gol no 394, bom dia, autorizado o táxi para o quadro principal, via táxi Alfa e Juliet, posição 08. Alfa e Juliet para 08, 9394. Luciana, deu coragem de gol no 94. Decolador 25, controle Salvador, 119, décima 8. Obrigado, senhora. Bom dia. Chile 1140, informação em curso a Austin, me siga. Chile 6140, prepara a saída Fuca, aguarda cópia. Chile 1140, copia agora. Chile 1140, autorizado para Maceió via Upslo 17, nível 350. Saída Pucajá, Maracaju, decola da 10, primeira curva à esquerda, aciona 5531, frequência do controle Salvador 119.8. Correto, a Xené 1140, chamei para o Chivex Sanamento. O Xené 6333, pronto, cópia. Xené 6333, autorizado para Congonhas, via Upslo 10, após por base, Upslo 16, conforme roda do plano. Nível 360, saída da El, Lida Motiva, decola da 10, primeira curva à direita. Aciona 5537, frequência do controle Salvador 119.8. Xené 6333, copiou São Paulo, nível 360, saída da El, Lida Motiva. Primeira aerovia, Upslo 10, por base, Upslo 16, depois conforme decola da 510, com primeira curva à direita. Transponder 37, controle 19.8. Correto, Xené 6333, chame para o Chivex acionamento, portão 11. Câmara Nesta, para o Chivex acionamento. Tráfico Salvador, gol no 648. Assistente bem, informação hotel, posição 612, está para Maceió. Copia, gol no 648. Pronto, cobra, 648. Gol no 648, autorizado para Maceió. Via Upslo 17, conforme a ordem do plano. Nível 350, saída Pucajá, Maracaju. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Aciona 5533, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado para Maceió 350, Upslo 17, conforme plano de voo. Pucajá, Maracaju, nossa saída, 119.8 controle. Decola da 10, curva à esquerda, 5533, transponder 648. Correto, vou no 648, chame para o feedback acionamento, porta 612. Chamará o 648. Me achando é 1140? Afirmo, pronto para o feedback acionamento. Autorizado o feedback acionamento, chame para táxi, o achando é 1140. Alô, o 1620 no autorizado o feedback acionamento, chame táxi. Gol no 621 no diga com o número do exame. Eu vou solicitar o paciente novamente, entrou uma bagagem de teste. Paciente, chame novamente pronto para ativar o examinamento. Claro, eu vou comer a 2 exame. Autorizado, se tiver acionamento, chame para táxi. Posição 62, posição 62 para pushback, estou no mesmo. Autorizado, gol no 64. Gol no 62, está totalmente pronto? Totalmente pronto, 648. Autorizado, gol no 642, chame para táxi. Corrigindo, foi o 648, desculpa aí, falei errado. Gente, gol no 648, está autorizado pushback, estou no mesmo táxi. Livre, chama táxi, 648. Para o táxi, sinalia 140, 121 a bordo, 2:30 alterna salvamento. Oxalé 6140, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, e a táxi India e Alfa, no ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste no 020. 020, India Alfa, 2:95, pode ficar com a minha... Alfa, confirme a intenção de sobrevoo, vai seguir no corredor forte a 20 milhas e retornar a Salvador. Tá, pronto, copy, November Sky Whisky. Bom, November Sky Whisky, autorizado Salvador, Salvador, plano visual. Decola da 17, primeira curva à esquerda, segue corredor forte, restrito a 1.000 pés. Aciona 0130. Frequência do controle Salvador 119.8. Correto, 9.000 seu whisky para acionamento de táxi, chame torre em 118.95. Galeão como alternado, 4 horas e 20 de autonomia, 1-1 a bordo. Gol 162, autorizado o táxi para o ponto de espera pista no 0, via parte principal, táxi India e Alfa. Ponte de espera sistema torre em 118.95, ajuste 1-0-2-0. segue Boeing da companhia, no, que agora está no través do portão 612 com o número 2 para decolagem. Então via parte de Alfa para o ponto Pelado, 1.020, sendo 737 a companhia na posição 6, do Golo 621. Golo 642, está pronto para ataque, está até o 239, 1 hora e 58 da companhia, terra na Gol no 648, autorizado o táxi para o ponto de pera da pista 10, via parte principal, táxi Indy Alpha. O ponto de pera se matou em 118.95, ajuste 1020. Livre, táxi Indy Alpha, ponto de pera 1895, 648. Incidente, aguarde a autorização. Aguarda. Pouso no 739, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 30 grau 089. 39, pouso autorizado, pistão no 0, no 30 grau 089. Livre pouso, pistão no 0, igual no 739. Chanel 140, decolado ao 32, controle Salvador, 1935. 198. 198, Chanel 1 para cá. Manda o vento na presente para a pista no 0, gol 1739. Vento 130 graus 089. Graças. Vou no 648, mantém a ponte de espera do 1-0. Mantém a Torre Salvador, bom dia, Azul 4207, LS X-Ray, final 25.600. Azul 4207, número 2, agora de pista livre. Guarda Azul 4207. Próxima direita, controle de solo, 1-2-1-1. 2-1-1, obrigado. Azul 4207, pouso autorizado, pista no 0, vento no 2-0 grau, 079. Livre pouso, 1-0, Azul 4207. Gol 1-7-3-9, livrou, não se escuta. Gol no 739, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, gol no 739. Gol 1621, na exposição? Gol 621, torre. Sim, 1621. Gol 621, por favor, táxi mais à frente. Cara, nós estamos com o peso elevado. Se nós pararmos aqui na entrada da Índia, na hora de me acionar, vai dar o set press na no Figueiredo 3. Sim, mantém a posição então. Muito obrigado, obrigado. Ainda direto, no 739. Voo no 739, autorizado ataque via Júlia para o portão 612. Júlia 407, sala 43, libera tração direita, controle solo 211. Livrando direito, 211, solo do 4207. Dono Megatroid, rolagem autorizada, pistão no zero, vento no 20 graus, 099. Rolagem, Megatroid. Mas eles vão no realizar e manter o pistão na zero. Mantenho no zero, no meio do zero. Salvador, azul 5197. Azul 5197, prepara-se da Delta, mais cópia. Mandando. Azul 4207, na escuta? Para puxar aqui o acionamento, Xené 6333, posição 1-1. Xené 6333, autorizado, puxar aqui o acionamento de semitáxi. Autorizando o puxback, Xené 6333. Paulo, bom dia, Azul 4207. Bom dia, Azul 4207, autorizado o táxi para o pátio principal. Via Taxi Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, portão 1, 4207. Azul 5197, copia? Copia. Azul 5197, autorizado para Campinas, via Upazulu 10, Pubave, Upazulu 16 e conforme rota do plano. Nível 340. Saída da EU, Leda Motiva, decola da 10, primeira curva à direita, aciona 5552, frequência do controle Salvador 119.8. Autorizado, cabine ativa 340, Pedro 10, Pubave, Pedro 16, roda o plano de voo. Decola a pistão 0 da EL, Leda Motiva. Ação em quase plano de voo 5552, controle de voo 119.8. Correto, azul 597, apenas confirmando primeira curva à direita. Ativo, curva à direita. Correto, chame para flexionamento, azul 597. Certo, obrigado. Santo Nicolás, pro 621 da 10. Salvador, Mantivão 395, Centro de Hotel, autorização São Paulo. Gol 1395, tá pronto, copy? Afirmativo, copy. Gol 1395, autorizado para Congonhas, via Upazulu 10, após Cubave, Upazulu 16, e conforme a roda do plano. Nível 360, saída da El Lida Morte, vai decolar da 10, primeira curva à direita, aciona 5553, frequência do motor de Salvador 119.8. Lado 360, apertura 10, Cubave, apertura 6. Decola, curva direita, saída da El Lida Morte. 3 transportes, 1398, gol 1395. Correto, gol 1395, chame para chegar de acionamento. Chama 1395.